nome. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam. À beira-mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, na naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo e se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro e perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Gostaria que agora, com essa canção, você pensasse na sua infância, nas coisas de infância, nos momentos com seu pai, nos momentos com a sua mãe. Eu tenho certeza que essa música vai trazer para você alegrias, boas lembranças. E sabe, talvez essa música também traga algumas más lembranças. Eu me lembro de que quando eu tinha 11 anos, eu já sabia tocar violão. Eu pegava meu violão e tocava essa música. Eu chorava. E essa música para mim era uma cura interior, porque ela me fazia trazer as lembranças do meu passado. De tudo que eu vivi com minha mãe, de tudo que eu vivi com meu pai. Sou filho de pais separados. Eu me lembro que naquela época doía muito no meu coração. E essa canção, ela me ajudou a curar aquela dor, aquela saudade que eu tinha de pai, aquela saudade que eu tinha de mãe. Que essa música agora te ajude a curar tantas saudades, saudade de pai, saudade de mãe, saudade de um abraço, saudade de vô, saudade de vó. Que essa música faça despertar em você boas lembranças do passado. E as más lembranças, como aconteceu comigo, vai acontecer com você. Jesus vai te curar. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietar, família se ajuntar, lá no alpendre conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente maravilha de se ter uma família quando tantos não a têm. Novelas falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Tem muitos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço ou de um carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Mas a isso eu chamo pelas dores. as mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador, é Jesus Consolador. Cai terceira vez prostrado. Para que todos tenham vida,

acolher num abraço de paz. E por mais que me fale, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Oh, oh, oh. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, no salto se alegrou, foi correndo me encontrar. Oh, oh. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolher um abraço de paz. Chorando porque, se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abrir. gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. cumprir. Ele vai cumprir na sua vida, na minha. Glória a Deus por isso. Seus olhos ela abriu, e aonde está o corpo do mestre? Ei, dois anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa os seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu, e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá. Seu, levanta a mão e diga: hoje é dia. aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Ele me perdoou, ele me me amou, ele me amou, ele me amou, ele me amou, mesmo eu sendo pecador. Suas bênçãos. pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai todo joelho se dobrará e todo toda língua proclamará. E toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor. Belo, nada poderá. Nada poderá me abalar. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito. Mas só te peço, Senhor. Mas só te peço. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poder. Tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do Mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, isso me apavora. O Mestre está dormindo em meio à tempestade, o que será de nós? Eu permiti o vento para te ensinar, porque você vai chegar. Não sei se você lembra do dia que Jesus te chamou. Se Ele te chamou é porque Ele te ama. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Se Ele te chamou é porque Ele quer te ver feliz. Só tem um jeito de você ser feliz: com Jesus, seguindo Jesus. E por isso Ele te chamou, porque só tem esta forma de você ser feliz. Siga Jesus. E o mínimo que você vai ser é feliz. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala. Olha o que Ele te diz. Começa a seguir Jesus, você vai descobrindo uma realidade, que a vida não se torna fácil. Não é porque eu estou seguindo Jesus que agora tudo vai ficar mais fácil. Tem gente que acha que é assim: ah, agora eu comecei a rezar, minha vida vai ficar mais fácil. Ah, deixa eu te falar, talvez a sua vida fique mais difícil. Sabe por quê? Porque o caminho de Jesus é a porta estreita. O caminho de Jesus é a cruz. Mas se você seguir Jesus, você vai ser feliz. Você pode sofrer muito nessa terra, mas a palavra de Deus diz que cada sofrimento que aqui você sofre, Ele vai reverter para você em peso de glória na eternidade. Por isso que essa música diz: no final de tudo você vai ser feliz. E o final de tudo, minha gente, é o céu. O final de tudo é a eternidade. Cuidado para não ficar buscando felicidade só nesta terra. A verdadeira felicidade que Deus tem para você é no céu. E seguir Jesus é já ser feliz nessa terra. E principalmente, feliz para sempre no céu. Ah, Deus maravilhoso. Ele quer uma resposta de você. Ele quer uma resposta. Todo dia de você, irmão, é difícil a caminhada, e por isso ele estende a mão. Você tá entendendo isso? Todo dia ele quer de você uma resposta. Ele está chamando você para segui-lo. E ele não brinca com você. Ele não mente para você. O caminho é de cruz. O caminho é a porta estreita. Vem me seguir. Ele quer uma resposta de você. E se você aceitar, se você aceitar, a caminhada vai ser difícil. Mas ele não vai te deixar sozinho. Ele vai lhe estender a mão. Ele quer uma resposta? Ele quer uma resposta. Todo dia. E essa resposta é todo dia, hein? De você, irmão, é difícil. Ah, como é difícil a caminhada, e por isso ele estende a mão. Escute a voz de Jesus para você hoje. Vem me seguir. Você é o fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim. Vem me seguir. Você vai entender o que é bom. É bom servir. Vai ser difícil? Vai. Mas um dia você vai entender que valeu a pena. Um dia você vai entender que valeu a pena. Rádio Cabo G do Seridó, a mais ouvida. A rádio do jeito que você gosta. Jaine de Souza. Oi, meus amores, muito boa tarde. Hoje é Sexta-feira Santa, um clima diferente. Um momento único da gente tirar um tempinho para rezar, para agradecer a Deus. Gratidão, Deus, por tudo, pela vida, por estar aqui. É uma sexta assim bem especial. Hoje eu já estive na cidade de Carnaúba dos Dantas pela manhã, no qual Deus me permitiu subir o Monte do Galo. E com a subida do Monte do Galo, eu fui observando cada pessoa que subia naquele momento. Gente, pessoas, crianças, jovens. E o que me chamou mais a atenção foi os idosos. Pessoas com mais de 80 anos. Pessoas com deficiência, com muleta. Um senhor com duas muletas. Não daqui da região, ele era de fora. Vinha junto com os romeiros. E isso me chamou a atenção. Como a fé deste povo é linda. Se todos nós tivéssemos uma fé inabalável, o mundo era outro. Por isso, nesse momento, eu peço a você que nunca deixe sua fé. Sempre tenha fé. Nessa Sexta-feira Santa, a gente começa a nossa tarde com o coração em silêncio, em reflexão e cheio de fé. Hoje é um dia que nos convida a olhar para dentro, a lembrar do amor maior, daquele sacrifício que nos ensinou sobre perdão, esperança e recomeço. Você agora pode estar passando um momento ruim, mas é momento. Momento não é para sempre. Vamos recomeçar? Vamos pensar positivo? Que nesta tarde, mesmo em meio às dificuldades, você encontre paz no seu coração. Que a sua fé seja renovada e que nunca falte a certeza de que dias melhores sempre vêm para quem acredita. E olha que ele vem. Seja na sua casa, no seu trabalho ou onde você estiver. Permita que Deus toque o seu coração e leve embora toda a tristeza, toda a angústia, trazendo luz, força e esperança. Fique com a gente, porque a nossa tarde está só começando, com fé, música e aquela companhia que você já conhece. A partir de agora, na Rádio Cabo G de Seridó, até às 14h30, Dejaine de Souza com você, eu daqui, você daí. E às 13 horas tem o programa da Prefeitura de Acari. A todos vocês que eu tive o privilégio de hoje pela manhã compartilhar da sua companhia. Estive com meu pai Augusto, Josiana. Aproveitei e fiz uma visita à Jubilinha, porque são pessoas importantes para mim e para Deus. Um abraço, Jubilinha. Para você e sua família, que me acolhe muito bem. Menininha, um abraço para você. Tive o prazer também de visitar o Castelo de Bivar, lá na cidade de Carnaúba dos Dantas, no qual fui muito bem acolhida. Deixo aqui o meu abraço a toda essa família aí, que faz parte do Castelo de Bivar. E a Carnaúba dos Dantas, que está recebendo milhares de pessoas. Eu estou falando, ó, milhares, é porque são milhares de fiéis. Milhares de pessoas com fé no coração. Que essa Sexta-feira Santa seja regada de amor, paz no seu coração. Boa tarde. Comigo, parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha